Поселение 2.0.0, группа пара 2.0.0, приводящий на улице 2.0.0.6, это что перезаду на локал заду. A gente está subindo no meio disso, mas tem 4 no 6. Info 906, eu não estou em contato com o radar com a sua nave, reporte que está sendo ao ABS. Info 906, confirma o nível que cruza. Reporte que seja no nível de voo 900. Não, captura 977 travado, rompe travado, só quanto. Estava para a Cane de Oscar, como você disse, foi chamado de pouso. Foi chamado de pouso por Cane de Oscar, 2015. 2015 copiado. Nossa. Esse é o final de aeronave, reporte estação no DF, desse na TN de 2050. Romeu da Oscar no solo aos 43, ele está frequentando a estação, boa tarde. Salvador, boa tarde, voo no 120, próximo ao ponto de espera próximo. Voo no 120, pista no 020, leve com a aviança, 150 graus 109, latindo 0117. A linha de escola da 10, com a 017, voo no 120. Dois alemães, reduz, 27 para 2, 2, 0, nós. 2, 2, 0, nós, tá? 2, 0, nós. 120, o transponder correto é o 5434, 5434, decolado aos 46, chame o controle, frequência 120, decimal 80. 5434, agora corrigido no transponder, chama agora 120, decimal 8, obrigado, 120. Está autorizado ali a resposta. Está autorizado no localizador 4206. Boa tarde, 1120. 1120, contato radar, segundo para a medida de voo 3, 70 via Puca. Meu nome é Dezo Nogueira, chamado turno 8, do sinal 95. Zero, Sono 5-1, pista direita, 21, deixa eu falar uma vez. Estabilizado. Azul 4206, no céu 56, direita, via 7, 4, 1, 2, 1, 9. Fantástico. 319. Boa tarde, 306. Tá aí. Na final, trem machado e travado. Processo 506, LIP checado, pista 10, todo localizado, vento 1960 graus, 089, ajuste 800, 97. Processo 5906, LIP pouso. Boa tarde ainda, Força Aérea 2581. Boa tarde, Força Aérea 2581, acionamento autorizado, parte de autoridades e aposta para o ataque. Yes, 19, Deus sozinho, chega da Bosch, para a medida de 2060, que é na Gama 017. Piloto 19, reduz, eu vou sair para 2509. Tá, breve, não me fala, pesquisa. Piloto 19, desça para 4 mil pés, que é legal, é 0 na 7. Quatro, meu peço, 190, meu peço, voo. Eu venho na frente do Flávio, eu tenho um Flávio Celeste. Tenho um Flávio Celeste, eu falei uma. Eu te abri, eu falei a parte de lidar com o local de pulo. Bravo, o número só me confirme a que ele está batendo, nós estamos pegando esse tráfego no radar. Nove 189, dessa via, chegada por Norte 1 para a milha de 0050, PNH 1097. Nove 189, chegada por Norte 1. one 5 degrees 08 knots, Kennedy 0017. Vehicle left, Kennedy 0017, turn 38, turn 1. Regular Confirme para controle. A tapa pausa, vou te aproximar para controle. Alfa, a tapa falsa, você que erra, qual seria o tipo de equipamento? Claro. Mas tem regras de voo visual, a gente chama 017 de parte para ver se o táxi ficou azul. Acessando o ILS, 1869, completo sinal, chame torre, 1819 do sinal 95. Precisão, 1859, calculado de instruções da chegada, disse parabéns no meu país, aí chama 017, autorizado sinal ILS, reporte estabilidade. Para 2000, pés no 017, portal estabilizado, o ILS-7, gol no 9889. Sou em Salvador, boa tarde, gol no 869. Família do Estado, está estabilizado. Gol 869, boa tarde, está convidado, está checado, vento no 60. 160 graus, 109, altitude 107, pouso autorizado, tipo 0. Livre pouso, comi 17, voo 1869. Informe, prossiga. Brasil Luminescópio, mantém regras individuais, o Eixa Maduro Mocés, autorizado o cruzamento entre Simbra e Duna, mas que pode usar com Serra em frequência. Alfa Golfo Sierra, confirme posição. Atacapá, Alfa Golfo Sierra, controle. Sete, qual foi o irá chutar pouso em Salvador? Sete, o Alfa do Céu só tem o tráfego do coronavírus de Serra Isca da Lima para a Serra Indioquente. Direito via Fox Trot, chama o solo 219. Fox Trot 219, voo na 869. Alfa Golfo Sierra, frequência livre. Alina 919, decolando os 22, controle 120, pessoal. 8, boa viagem. 208, senhor. Obrigado aí, boa semana. Amém. Controle Salvador, boa tarde, 6919 da Azul, passa 900 dela. Azul, Lemaz, boa tarde, contato radar, segundo para o nível de voo 320. Após o nível de voo, está autorizado direto para o Lito. Ok, após 2.000 pés, está autorizado direto Leta, o Azul 6919. 19189, capela de sinal, estima torre, 118, do sinal 95. 195, gol 989. Programa 90, boa tarde, autorizado direto TAP, desce para o nível 050. Trave da conforme e você faz seu livro. Colombiano 43, boa tarde, sendo identificação, autoridade de chegada Belfi. Desça para o nível 060, redução de velocidade 250 mais, número 2 na aproximação. Salvador com 9189, estabilizado final, pistão 0. 9189, estima torre, 118, do sinal 95. Chegou 989, estabilizado final, pistão 0. Brasília 9, boa noite, boa tarde ainda. Tráfego avistado, cheque o trem, evento 1800089, altitude 07, pelo trilhão. Pesado Pouso, pista 10, 9189. Azul 9189, direto Máxima. Muito obrigado, Máxima. Azul 69, eu Alfa Gol de Serra mantém reabrido voo visual, que ele chama 017, autorizado o cruzamento entre Sindra e Duna, reporte visual com Serra em Via Tênia. Volume 645, boa tarde, autorizado de chegada a Belfi, desça para o nível 070. Controle mais 0 Volgama, cancelador de instruções do separador de hotéis, aí chama 017, autorizado final LSXC e repasse estabilizado. Alves, Serra, Cano 4, 0157. Chama 143, cancelando as restrições de altitude, desce para 3 de meu país, a gente chama 097, complete o som de velocidade 2309. Gol no 645, desça para 4.000 aí chama 017. 4.000 ali, no 017, como é que é? Azul 6919, estamos no centro Recife, 128 decimal 35, Altern 123 decimal 8. Azul 6919, estamos no Recife, 128 decimal 35, Altern 123 decimal 8. 2328, uma boa semana, muito obrigada, agilidade. Boa semana, galera. Chamando o 43, me parece para o seu financiamento, com a direita para o 230, limite radial 280 de Salvador. Direita para o 230, com radial 280 de Salvador, XML, 6143. Alfa Golfo Serra, já visual, falecia. Alfa Golfo Serra, você tem que ir. Boa, mas essa aqui, ó. Tá. Bravo, Alamo 43, curva esquerda pro 200, aguarde o último vetador localizador. Esquerda pro 200, aguarde o último vetor, Genésio 6143. Alamo 43, complete curva esquerda para o 135, deixa para 2.000 pés, obrigado, sinal ilha, se seja parte estabilizada. 135, 2.000 pés, autorizado o IHSXB, reportará estabilizado em Genésio 6143. Centro 190, complete sinal, sino torre, 118 do sinal 95. 295, boa. É. 096, obrigado por chegar da Boa Noite de Ana, deixa para o nível de voo 050. Passagem 3190, tráfico avistado, é forte, baixa travada.